avisou pro meu coração que tava passando só visita, que o lance ia ser passageiro, com a vena visca iria perfeito pra mim. Lá vem a roupa de cama, mas um feliz o teu cheiro tá entranhado em mim, deixará na casa toda. Do coração esqueci, fui no supermercado comprar alejante, o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa sujeira ou limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas um feliz o teu cheiro tá entranhado em mim, de geral na casa toda. Do coração esqueci, fui no supermercado comprar alejante, o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa sujeira ou limpa amor. Cachaça pra limpar, mas nada resolve. Cê não avisou pro meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, com a pena vírus cairia perfeito pra mim. Lá vem a roupa de cama, faz um feliz o teu cheiro tá entranhado em mim, de geral na casa toda. Do coração esqueci, fui no supermercado comprar alvejante, que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa sujeira ou limpa amor. Lá vem a roupa de cama, faz um feliz o teu cheiro tá entranhado em mim, de geral na casa toda. Do coração esqueci, fui no supermercado pra beijante, o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa sujeira ou limpa amor. Não limpa amor. Caio Sul, F-150, Dama da Noite.